Afirmativo, autorizado, recife, nível 330, decola da pista 10, curva esquerda. Sede Pouca, transição Caju, o controle Salvador 208, e ação código 5444, estando 3890. Fingimento correto, 3890, portão 7, chame pronto para o pushback acionamento. Levantar a roda próxima, 3890. 201, pronto para choque. Siga. Azul 4201, autorizado para Serra Bravo, Quiro Papá, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 340, pista em uso 10, primeira curva à direita, saída Sahel, transição Motiva, controle 120, decimal 8, transponder 5452, azul 4201. Realizado Campinas, nível 340, via rota do plano, decola da 10 com curva à direita na DEL, transição Mótiva, 1208, controle 5452, transponder com a 201. 5452, planejamento correto, azul 4201, chame pronto para puxo para estacionamento, por gentileza, confirme somente seu portão. Portão número 2, recordará puxo acionamento com a 201. 02, excelente, graças. Salvador, bom dia, China 625, Santa Juliette, paradorização, Brasília. China 625, Juliette, confere, Brasília, aguarde coordenação de nível, senhor. Prepare, por gentileza, saída Arbor, após Arbor, Elefa, China 625. Arbor, Elefa, 25, obrigado. Para o táxi, está 3153, com 162, após 3 horas e 40, cabine. Caso 3153, táxi aprovado via pátio principal e Índia até o ponto de espera pista no zero, ajuste no 020, no ponto de espera quando pronto, chame por frequência 118 decimal 95. 3153, tem um bom voo. Pátio Índia, no ponto de espera 118 decimal 3, confia? 118 decimal 95. 3895, bom trabalho, então 3153. Obrigado pela ajuda, senhor. Salve. Federal 9972, livre no seu escudo. Federal 9972, bom dia, autorizado via alta aqui no hotel Pátio 3. Atento ao sinalizador naquele pátio 9972. Alta aqui no Pátio 3, sinalizador. Paulo Salvador, Rochaner, 6211, informação Juliette. Autorização, Galeão. 219, bom dia, Juliette. Confere, Galeão tem um 360 já aprovado. Por gentileza, prepare da El Leda após direto Irume e aguarde um minuto com a próxima número 2, 6219. Da El Leda após Irume, aguardando cópia, o 6219. Oxe, né? 6225, na escuta para a Fokker. Escuta, 6225. Chinema 225, autorizado para Sierra Bravo, Bravo Romeo, via Amper Zulu 17, nível de voo 380. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor voa Elefa. controle 120.8, transponder 5451 no Oceania 6225. Perjota, para Brasília, 2380, apesar do 197. Arbo, é a subida, transição alerta. Decola da 10, com a primeira curva direita, controle 108, 5451 na transporte. 5451 no protegimento correto, Oceania 6225. No portão 62, eu chamei pronto para o pushback acionamento. Mostrar. Oceania 6211, na escuta para Papa. Afirma, prossiga 6211. Oceania 6211, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Lima, via Upper November 857 até Mou Sul, nível de voo 360, pista em uso 10. Primeira curva à direita, saída da El, após da El voa Leda, após Leda voa direto, posição Irumi. Controle 120.8. Transponder 5454, Oceania 6211. Oceania 6211, autorizado o Galeão, Jeter November 857, nível 360, decola 10, primeira curva direita, da ELB, da posse boa e tirou, saída 208, 5454, protegimento correto, Oceania 6211, portão 5, chame pronto para o curso de estacionamento. Para a porta 3517, eu me recife 1260. 1260, 288, 3597, são frequências às vezes, está sumindo, senhor. Sim? São frequências às vezes, só a minha voz. Certo, grato pela informação da 3517. Portão 3890 na posição 7 para pushback acionamento. Portão 7 aprovado, pushback acionamento. Portão 3890, chame o próximo táxi. Estará pronto para o táxi, 3890. Estará pronto. Está 300 escuta desde, autorizado a linha decola pista no 0, vento no 70 graus, no 49. Autorizado a linha decola no 0, plano 3, bola 53. Só confirma a intensidade do vento, é 170, quanto? 149 graus, plano 3, 153. Senhor, bom dia, eu vou no 093. Bom dia, voo 093, informação em curso é a Juliette. Aguarde coordenação para confins. Prepare por gentileza a subida Arbor, após Arbor Elefa, 1093. Prima, aqui está sendo a Juliette Arbor Elefa, saída, 1093, aguardando. Salvador, está 3153, cruza 2000, voa 360. 3153, contato radar, subiu uma TNV de voo 360 via CDDL. Para 360, pode ser direto, Leda? 3153, autorizado, direto, Leda. Direto, Leda. Salvador, o 4201 da Azul, 22 para puxa e acionamento. Gente, Azul, 4201, aguarde. Ok. Voltar 3290, pronto para o TAC. Tudo bem, 1 no bordo, 3 horas e 5, estão tendo a força. Registrar 3290, autorizado o táxi para ponto de espera pista 10, via pátio 1 no Taxi Fei Índia. No ponto de espera chame torre em 118.95, ajuste de altímetro 1020. Pátio Índia, quando próximo a espera 10, voa 3290. Salvador, 4201 da Azul. Nós estamos esperando o TAN, o senhor. Azul 4201, autorizado acionamento, sem para táxi. Está autorizado, é a porta para táxi, 4201. Já 3290, bom dia, autorizado em linha, Nicolás. Cristino 0, vento 170 graus, com 199. Via roda do plano, nível de voo 360, saída Arbor, transição Elefa. Correção, após decolagem curva à direita, transponder 5463, frequência do controle de Salvador 120, decimal 80. Bono 093, 1093 para roda do plano, nível 360, Arbor Elefa, 463, 2000. Correto, gol 1093, apenas confirmando, após decolagem, curva direita. Imagina, curva direita. Gente, gol 1093, chame em ponto para puxa acionamento. Vai chamar o 1093. 3153, chama o Centro Recife, frequência 1251, alterna 133-25. 251-3325, Centro 3153, bom dia. Canear 6225, posição meia dúzia, para acionamento na posição. Posicionar 6225, autorizado acionamento, sempre para táxi. Autorizado, vai chamar. 1865, informação Juliette, posição 8, autorização Brasília. Gente, Gol 1865, confirme nível autorizado. 380. Gente, aguarde cópia Gol 1865. Agora, não, 865. Para o táxi 4201, nós temos 112 a bordo, 3 horas e 45 minutos de autonomia. Nossa alternativa é Serra Bravo, Romeu Papá. Gente, Azul 4201, autorizado táxi para ponto de espera pista 10, via táxi Índia. No ponto de espera, chame torre em 118.95, ajuste de altímetro 1020. Afirmativo. Vai via Índia aqui, ponte espera da 10, ponto pronto 1895, a 201. Salvador 4201 da Azul, bom dia, ponte espera, da 1-0, pronto para decolagem. Azul 4201, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 180 graus, 209. Meu mantilo, livre decolagem, da 1-0, 4201. Gol 1865, pronto cópia? Afirmo, 865. Gol 1865, autorizado para o aeroporto de Brasília, via UpZulu 17, após conforme rota, nível 360, saída Arbor, transição Elefa, após decolagem curva à direita, transponder 5467, frequência do controle Salvador 120.80. Afirmativo 1865, autorizado Salvador Brasília 360, Apresulo 7, depois conforme rota. Decola árvore Elefa, curva à direita, transponder 5467, controle 208. Correto, Gol 1865, chame para o pushback acionamento. Chamará pronto, Gol 1865. Brasil 4301, decolou 26, controle no 20, destinal 8. Cana é 621, autorizado o acionamento, sem para ataque. Chama lá para o 621. Follow 6285, Guaxanera, follow para posto 612. É 6285, autorizado, sem para ataque. Chama para o ataque, 6285. Ei, São Salvador, ciência da informação de olho azul. Autorizado acionamento, sem para táxi. Vou no 093. Controle Salvador, bom dia, Azul 2775, informação de Juliette. Azul 2775, aciona a identificação. Chegou, 2775. Control Azul 4201. Go ahead. It is possible to fly direct to Mars for intersection, please. Flight coordination. Okay, waiting for you. Na 6211, mantenha a posição, aguarde para push. Gente, vou amar e chamar a realidade, descida azul, 2775. Na 3890, chamo centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 4201, fly direct to Mochma. Ok, direct to Mochma intersection, thank you. Oceané 6225, confirme estimado para táxi. Ah, tá pronto para o táxi, 6225, 145 a bordo, alterna Goiânia, 3 horas. 5, pronto para a descida. Azul 2775, autorizado em nível de voo 050. Autorizado 050, 2775, azul. 21. Autorizado o táxi via Índia e Pátio, quando espera chamar. É, qual é a frequência, por favor? 625, quando espera a torre em 118.95. 118.95, vai chamar o 625, muito obrigado, bom dia. O voo no 093 para o táxi 160 a bordo, 3 horas alternando Campinas. Gostou, copiou o voo no 093? Afirma o voo no 093, autorizado o táxi até o través da posição 06. Autorizado o táxi até o través 06, voo no 093. E6211, coordene com a equipe de solo, após passagem da aeronave da companhia, autorizado o pushback, acionamento sem para ataque. Prossiga na escuta. Rio 5973, autorizado para aeroporto de Recife, via rota do plano, nível de voo 330. Saída Puca, Jamo, Caju. Após decolagem curva à esquerda, transponder 5472. Frequência do controle Salvador 120.80. Autorizado para Recife, nível 330, conforme rota do plano, decolagem aqui 5.0, setor siga. Puca, Jamo e Aracaju, controle da esquerda após decolagem. Transponder acionado, stand-by 5472. Controle 208. Rio, próximo aqui. Saque de carga, pronto para o pushback e acionamento. Essa informação, Juliano. Correto, 5973. Já é pronto para o pushback. Estamos prontos para o pushback e acionamento, senhor. Para ataque. O gol 1093 no através 6, avisou com a Bianca no pushback. Quanto é espaço, pode passar? Salvador 093. 093, aguarde. Solo Salvador, eu vou passar com o Mike X-Ray Oscar. Posição remota 13, solicito autorização de reboque para a posição de número 10 do pátio principal. Quente, aguarde. Gol 1093, continua em condições autorizadas, táxi para a posição da pista 10 e ataque da Índia. Autorizado, táxi no ponto de espera da 10 e Índia, gol 1093. Gol 1093, no ponto de espera, chame torre em 118.95, ajuste 1020. 2895, no ponto de espera, gol 1093. Controle Salvador, bom dia, gol 1649, vai passando 265 para o 1160, na pista Juliette. Gol 1649, aciona a identificação, desça para 4.000 pés, ajuste 1020 via chegada bom. 4.020, Bruno 649, na chegada ponto. Gente, Oceané 6211, autorizado táxi para ponto de espera, pista 10 via parte 1, táxi Índia. No ponto de espera, chame torre em 118.95, ajuste de altímetro 1020, número 2 para decolagem. Azul 2775, desça para 2.000 pés, ajuste 1020, autorizado em LS X-Ray, reposto estabilizado. Fatal estabilizado, Azul 2775. Sr. Salvador, muito bom dia, Chanel 6225, subindo ao 380, saída da El. Chanel 6225, contato radar, se mantém a nível de voo 380, saída Arbor. Saída Arbor, sobe ao 380-625. Da presente para 225. Azul 2775, informo pista molhada. Gente, azul 2775. Autorizado táxi para ponto de espera pista 10 via pátio 1 no táxi Índia. Ponto de espera chame torre em 118.95, ajuste 1020. Está autorizado via pátio 1 no ponto de espera de 2095. Obrigado, bom dia. Ponto de espera pronto. Maia 6211, mantém ponto de espera. Bono 093, circulou 39, controle 120, décimo 8. 308, boa. 093. Salo Rio, 573, para o táxi. QD02, autonomia, 3 horas e 35 minutos, alterna, Salvador. 60, via saída Arco. 360, via o 093, pedido de informação, já pode pular à direita na prova 180. 093, autorizando desvios. Iniciando a curva 093. Controle bom no 649, está confirmando desce e via agora, senhora Patia? 649, desce via para 4.000 pés, ajuste no 020. 4.000 com 1.020, no 649. Logo mais, X-Ray Oscar, confirme posição. Da remota 13 para posição de número 10 no pátio principal. Gente, Mike X-Ray Oscar, autorizado o reporte. No, é, reporte no término. Grato, reportarei. Rio Azul, Alfa X-Ray November. Alfa X-Ray November, prossiga. Solicita autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 01. Tudo aí, 775 estabilizado no ILS X-Ray. Ok. 775 completa final ILS, chamando 8295. 11895, 2775. Obrigado. Torre Salvador. Bom dia, Azul 2775, estabilizado no ILS 8 milhas. Azul 2775, bom dia, continua a aproximação a dano que está livre. 7. É 2-1-1, contato radar, sube e mantenha nível de voo 360 via saída da El. 360 via da El, lembra? Pode ir direto da El, lembra? É 2-1-1, autorizado direto Leda. Azul. Salvador Azul 4958, nível 150. 4958, acionar na identificação. Identificou 4958. Sul 4958, contato radar, 48 milhas sudoeste do BR Salvador. Desça para nível de voo 050. E a chegada Mari. 1h50, chegada Mari, Azul 4958. 1649, reduza 2109. 2109, voo 649. NR6225, chama Centro Recife, frequência 1260, alterna 1288. 260, 1288, 6225, obrigado, bom dia. Meu Govito, estamos coordenando com a autorização, aguarde. direita, 2775 azul. Bom, 865, ali, mantém para 0. Boa noite. Paulo, Salvador, bom dia, azul 2775. Bono 093, chama o Centro Recife, frequência 120, alterna 1-28-8. É, confirme só a primeira, a segunda é 1-28-8. Bono 093, frequência 1-26-0, alterna 1-28-8. Alterna 0-28-8, boa, o 093. Alfa. Taxi Azul 2775, cruzado táxi via Taxi Alfa, reporte antes da Juliet. Alfa informa antes da Juliet, 2775 Azul. Tango Romeo Golf Victor, Proscópia. Tango Romeo Golf Victor, autorizado para Sierra November Mike Unicorn, via Golf 677 após conforme rota, nível 100, saída Coral. Após decolagem, curva à direita, transponder 5457, frequência do controle de Salvador, 120.80. Correto, Romeu Golf Victor, para acionamento táxi, chame torre em 118.95. 118.95, Romeu Golf Victor. Cargo. E360. Na água. Autoriza para o dia, né, fã? Guarde. Tá no merda, mas é assim. Eu vou ver o meu golfito. Chama táxi, meu golfito. Oito, reduza 2109. Estou no 649, desça para 2.000 pés, ajuste no 020, autorizado ELS X-Way, pista no 0, reporta estabilizado. 2.000, corre 20, vou no 649, reporta estabilizado. 2775, autorizado táxi via Taxiway Juliet, até o pátio 3, posição prevista 3 Lima. Pátio 3, confirma a posição? Posição prevista 3 Lima, fique atento ao sinalizador. Sete. Controle passareto 2229, estabilizando o ELS da 10. Passareto 2229, chama a torre de frequência 118.95. Torre 1895, obrigado, bom serviço. Senai 6211, chama o centro Recife, frequência 125.1, alterna 133.25. É 126.1 e 133.25. 4958, desça para 2.000 pés, ajuste no 020, autorizado em ELS X-Ray, reporte estabilizado. 2.000 pés, no 020, chamada estabilizada no X-Ray, 4958. Gente, Alfa X-Ray, direto ao Lesco, 865. Salvador, bom dia, Rio 5973, Rio 5973, contato radar na decolagem, submantém a nível de voo 330 via saída PUCA. Saída PUCA, autorizado 330, Rio 5973. Para ingresso no 7, Romeu Golf Victor. 649, reduza para aproximação, chama a torre 1895. 1895, obrigado, até daqui a pouco. Bom dia, Bono 649, vai passando Serra. Bono 649, bom dia, continua a aproximação, guardando pista livre. Bom dia, guardando. Direito 1219. Direito 1219. 6028, bom dia. Livre pouso 10, agora 649. Falei, então puxa 97, Romeu Gorrito. Deixa o meu movimento na guarda para decolagem do vídeo tráfego para pouso na pista 0. Vai aguardar. 9 livrou. Passarelo 2229, autorizado táxi para posição remota 13, via taxiway Alpha, taxiway Juliet. Remota 16 via Alpha e Juliet. 2229. Azul 4958, estabilizado ILS, estando a zero. 4958, completa final ILS, chama torre 198, décimo 95. Torre 1895, azul 2, 4958, pode ir, obrigado. Como o tráfego acabou de passar externo, mais 3 minutos para decolagem. Vou aguardar, não, meu bom. Bono 649, salto 55, libera direito, sale 121, décimo 1. Direita 291, agora amanhã 49. Sua transmissão está entrecortada. E confirma a matrícula completa, por favor. Nossa esposa, bom dia. Boa amanhã 49. Bruno 649, autorizado táxi via taxi Alpha e Juliet para a posição 06, parte 1. Alpha Juliet 06, Bruno 649. Torre Salvador, azul 4958, final 3 baixo Salvador. Azul 4958, livre pouso, pista 1-0, vento 1-70 graus, 1-3, E repouso na 04958. Romeu Golfo, Vitor, Nitro, declaração de 5, 7, vento 1, 60, grau 0, 3, 9. Vou declarar de 5, 7, Romeu Golfo, Vitor. 4, 9, 5, 8, salva 5, 8, direita 1, 2, 1, 1. Direita 1-2-1-1, azul 4-9-5-8. Alô, bom dia 4-9-5-8, livrou na taxi, se escuta, Delta. Azul 4958, autorizado o táxi via taxi Alfa e Kilo para o Pátio 3, atento ao sinalizador. Ativo Alfa e Kilo para o Pátio 3, cara atento, 4958. O Vitor decolou 59, chama o controle em 120, decimal 8. 120, decimal 8, Romeu Golfo Vitor. Salvador, Papatango, Romeu Golfo Vitor. Papatango, Romeu Golfo Vitor, contato radar, submantém nível de voo 100, via saída coral. Controle, autorizaria a proa direta de coral para o Romeu Golfo Vitor? Romeu Golfo Vitor autorizado, direto coral. Gente, já prossegui direto na proa de coral e acessou nível de voo 100, Romeu Golfo Vitor. Salvador, o Rio 5975, bom dia. Bom dia, Rio 5975, cliente da informação, Julius. Afirmo. Cliente, aguarde para a foto. A sua escuta. Prossiga na escuta. Rio 5975, autorizado para Sierra Bravo, Foxtrot Zulu, via Upper Zulu 19, nível de voo 350, saída Romo, transição Proti, após decolagem curva à esquerda, transponder 5525, frequência do controle Salvador 120, decimal 80, 70. São Salvador, bom dia, está cargo 6570 para autorização Recife. Ataquado, o mesmo está de Araguaia. É, só faltou o controle que foi intercortado, o Rio 5975. Rio 5975, controle em 120, decimal 80. Autorizado Fortaleza, nível 350, Alpha Zulu 9, decola da 10, Momo Flotir, controle 120, decima 8, transponder 5525, Rio 5975. Quente Rio 5975, eu confirmo transição. É, Momo Flotir. Quente, chame pronto para posicionamento. Chama aí o Rio 5975. Papapá, Eco, Papa Serra, aguarde número 2 para cópia. Quente, está no plano previsto para 1000. Paulo Salvador, na escuta do Papa Romeu, Mike, Yang e Juliette. Afirmo, Mike, Yang e Juliette. Bom dia, o Papa Romeu, Mike, Yang e Juliette. Solicito autorização de reboque da posição remota 12 do pátio 1 para o pátio 1, gate número 8. Gate, Mike Yankee Juliette, aguarde. Ciente, aguarde. Mike Yankee Juliette, autorizado o reboque para a posição 08, reporte ao teste. Ciente, iniciarei o reboque na sequência informarei o teste. Afixa cargo 6570, quanto cópia? Afirmo. Afixa cargo 6570, autorizado para aeroporto de Recife via Upper Zulu 17, nível de voo 350. Saída Puca, Jamo, Caju. Após decolagem, curva à esquerda, transponder 5533. Frequência do controle.